Solta o play, DJ. What's going on? Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. Hoje nessa playlist a gente vai tocar músicas que tem um título interessante chamado de Summer Hits. Basicamente aquelas músicas que fazem sucesso durante o verão e depois desaparecem e nós ficamos nos perguntando se elas foram de verdade ou se foram um delírio coletivo. Pois é, fica tocando na rádio o ano inteiro e depois a gente não precisa mais ouvir falar dela não. Elas somem, é estranho, é da hora, mas é estranho. É, algumas vezes resgatam, né, mas ela só dura mais um ano, tocando o dia inteiro na rádio. Bom, vocês notaram, começou essa playlist, tocou uma música meio viciante. O ritmo é viciante, mas não tem letra praticamente. A música é o Axel F, do Crazy Frog. Essa música ficou famosa por causa de um vídeo que dois molequinhos fizeram, dançando, dublando, ou sei lá que caralho eles estavam fazendo. Gente, eu queria me divertir que nem essas crianças estavam se divertindo naquele vídeo. É sério, é muito feliz aquele vídeo, inclusive... Seja, se eu puder colocar o link dele, não sei se rola, mas se não tiver o link, procurem. É um vídeo que vai deixar vocês felizes. Mas essa música aí é um hit meio baseado naquela trilha sonora do filme lá do Tira da Pesada, do Ed Murphy. Aí criaram isso aí. Por isso chama Axel F também, né? Protagonista é o Axel Foley. E tem esse sapo simpático, Crazy Frog aí, fica dançando. É simpático, né? É a palavra que maluco, eu ia usar, né? Estranho. Deixa pra lá. Esquisitão, na verdade. Drogado. Mas meio tudo assim, bem. Bom, mas vamos começar a nossa playlist pra valer de Summer Hit. Começo fazendo um protesto, porque eu acho que essa não é um mero summer hit. Essa música é uma música icônica, é uma música eterna, tanto é que a gente tá falando dela até hoje, 17 anos depois do lançamento dela, que é Living La Vida Louca, do Ricky Martin. Gente, essa música é muito legal, dançar essa música é muito bom. É um grito, praticamente, né, de liberdade, sei lá. Exatamente. É legal que, na verdade, conta a história dele sendo passado a perna múltiplas vezes pela mesma mulher, e eu acho isso da hora, acho isso lindo. Assim, eu gosto muito do Ricky Martin, por mais farofa que isso possa soar. E as músicas dele são muito divertidas. É muito boa pra dançar. Eu gosto muito das músicas dele. Essa é provavelmente a mais conhecida, mas as músicas dele são muito divertidas. A mais animada dele, eu acho. Opa. Então, com vocês, Living La Vida Louca, Ricky Martin, escutem aí. Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's in some new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you had a taste of her, we'll be right back. A próxima música é uma música que vocês já viram a adaptação aqui no Brasil. A música original, ela chama The Ketchup Song, da banda Last Ketchup, ou também com o nome de Acererê. A famosa ragatanga. Pois é, que cantada no Brasil pela Rouge. Eu não sei se você vai lembrar, Seiji, assim, na época em que a ragatanga explodiu, as pessoas começaram a falar que a música era uma invocação do demônio, alguma coisa assim. Ah, é, tem essa lenda satanista e tal. É, na verdade, assim, pra desmistificar uma coisa, que uma história que talvez vocês não saibam. O refrão nada mais é do que alguém cantando errado, o refrão da música Hip Hop Hip do Rapper's Delight. A série Hip Hop Hip, Hip Hip Hip, enfim. Eu descobri isso graças ao BuzzFeed. Mas é uma música divertida, as Las Ketchup. Não sei por onde elas andam, não sei se elas ainda existem, mas tudo bem. É um grupo espanhol, né? Não sei como que tá lá os grupos na Espanha, né? Não faço ideia. Por onde andam as Ketchup? Pois é. Aqui no Brasil, a Rouge a gente já sabe que acabou. Fazer o quê? Uma pena. Ah, mas esse ano vai voltar. Olha esse aí, ano vai voltar. Legal. Ah, me prometeram a volta e eu tô aqui acreditando. Vamos cantar ragatanga, será? Vamos torcer. Seria interessante. Opa, ia ser louco, hein? Seria maneiro, né? Mas então, The Ketchup Song, a Acererê da Las Ketchup. Escutem aí. De 2003, é provavelmente uma das músicas que começou a projetar a carreira solo dessa pessoa. Crazy in Love, da diva linda, poderosíssima Beyoncé, que foi tema da Malhação, por isso que a gente escutou isso a full por uma época. Aliás, isso aqui é uma coisa muito interessante, música no Brasil. O que virava trilha sonora de Malhação até uns anos atrás, explodia muito. Hoje é menos, mas assim, lá nos meus 12, 13 anos, estar na trilha sonora da Malhação significava que tava fazendo sucesso, sabe? A gente baixava música pela conexão discada, aquela merda, né? Ou a pessoa que comprava o CD gravava 50 cópias pros amiguinhos, era legal. As músicas que a gente sabia que tava fazendo sucesso, porque tocava na trilha sonora da Malhação. E com Crazy in Love não foi diferente. É complicado a gente colocar, tipo, na mesma playlist que tem Las Ketchup. Mas antes disso, a carreira da Beyoncé não era carreira solo, né? Ela tava ainda com as Destiny's Child. Ela ainda não era, assim, o fenômeno que ela é hoje. Mas essa música é muito boa, cara. Música muito boa. Eu tenho um amor pela Beyoncé que não conhece barreiras, então eu vou parar de falar aqui, porque, né? Deixa quieto. É fazer uma playlist só com músicas da Beyoncé. Caramba, ô louco. Fechou, quando? Meu Deus. Meu Deus, calma aí, aguenta. Assim, eu quero fazer uma playlist com todas as divas que regem a minha vida, a minha alma, o meu coração. E o Sage vai ter que publicar essa playlist um dia. Aguardem, ouvintes. Eu tenho uma ideia pra ela. Depois a gente discute, Adri. Então com vocês, Crazy in Love, da Beyoncé. Escutem aí. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else. My friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Titty shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I gotta do. It's the beat in my heart just when I'm with you. But I still don't understand. Just how you look and do it, no one else can. Come and look at some crazy right now. Your love. When the flow is loco, young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. So crazy, baby. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. You're crazy. A próxima música é uma música que vocês também já ouviram aqui numa versão adaptada no Brasil. Não foi um bom cantor, no fim das contas, mas deixa pra lá, né? Que versão escrota que é essa? Pois é, a música original, Summer Heat, ela se chama Dragosti Dintei, eu acho que é essa a pronúncia. Dragosti Dintei. De uma banda da Moldávia, Ozone. A gente não sabia onde era a Moldávia antes dessa música. Pois é. Admito. E a música que vocês conhecem aqui no Brasil é a música Oferta no AP, que o latino copiou. Pior, na cara dura, caramba, viu? Eu fico puta pelo seguinte, Dragosti, que é original, tem uma letra tão bonitinha, tem uma letra tão, assim, romantiquinha, aí vem o latino e caga no rolê que nem ele faz com Festa no AP, vai meu, rolar que Festa no AP, olele, é alguma coisa assim. Não, assim, ele criou um termo que eu até hoje gostaria de saber, de fato, uma definição. Bunda lelê, o que caralho significa bunda lelê? Não queira saber. Não, eu não sei, assim, parte de mim quer saber, mas parte pensa que talvez seja melhor não. Prefiro não saber. Eu tô nessa. Essa música, assim, ela tem um ritmo muito legal também. Música de balada, você dá pra entender porque ela toca todo dia na rádio, né? A balada, ainda mais o pessoal à noite lá fica feliz dançando essa coisa aí, viciante pra caramba, e uma letra que a gente não entende, porque é em outro idioma, né? Então a gente aceita, é. Pelo menos a melodia é legal, a letra parece interessante. A melodia é legal e a letra é bonitinha. Mas assim, claro, você não vai saber disso a menos que você vá procurar a tradução, a menos que alguém fale. Eu não sei nem que língua se fala na Moldávia, gente. Não faço ideia de que língua que tá essa música. Também não vou fazer ideia, não. Não sei. Sei lá. Mas então, escutem aí essa música, o Dragosti Dintei, da Ozone, tá? Galera, escutem aí. Duc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. 2007 também, um dos primeiros grandes hits icônicos de uma que viria se tornar uma grande musa do pop, que é a Umbrella, da Rihanna. Que provavelmente foi a música mais grudenta daquele ano. Pelo amor de Deus. É assim, e o pior é que na época que ela saiu, justamente por ela ser tão chiclete, eu odiava essa música do fundo da minha alma. Eu odiava essa música do fundo do meu coração. Coitada da Rihanna. Eu fui começar a gostar dessa música esse ano. Eu fui começar a escutar, eu fui ver, nossa, ela tem uma letra legal, tem uma batida legal e tudo mais. Aí eu fui começar a gostar dela agora, porque na época, acho que tocou tanto. E o refrão é muito repetitivo, o refrão é muito chicletão. Então aquilo grudava no cérebro de um tanto que não tinha como você não pegar muita raiva. Mas é uma música boa, gente. E o clipe, eu lembro também que, assim, falavam que o clipe tinha umas paradas Illuminati. Gente, o advento da maior parte dos ícones pop de hoje são acompanhados de teoria de conspiração, de Illuminati, de reptilianos e do caramba 4. É muito divertido. Pode ter uma música fazendo sucesso que o pessoal acha que tem alguma coisa por trás disso. São aliens. É, né? É uma conspiração do governo, né, pra isso. I'm not saying it was aliens, but it was aliens. Mas, assim, provavelmente foi uma daquelas músicas também feita pra lucrar, por assim dizer, né? Poxa vida, tem a participação do Jay-Z e tudo mais. Então, foi realmente o que projetou muito a Rihanna. Foi essa música, todo mundo começou a conhecer a Rihanna, todo mundo começou a cantar as músicas da Rihanna. E eu acho que hoje em dia nem ela mais aguenta essa música. E eu não culparia ela por isso. Mas é uma boa música, a Rihanna é muito diva, eu gosto muito dela também. Então, com vocês, Umbrella da Rihanna, escutem aí. Rihanna, good girl going back, take three, action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And G5s are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You had my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. But no promise to get out to the end. próxima música é uma música que eu gosto, mas tem uma pequena polêmica, mas não é, não devia ter polêmica não, viu? Acho legal pra caramba. A música é I Kiss a Girl, da Katy Perry. Pra mim, a Katy Perry é um grande picolé de chuchu. Ela, as coisas legais que ela faz é tudo copiado de outras cantoras. E, sinceramente, eu não sei o que, que todo mundo vê nela, mas cada um com seus gostos, cada um com seu cada um. Deixa pra lá. Ela tem umas músicas de sucesso, vai, mas essa daqui é Kiss a Girl. Ela também é legal, eu acho, eu gosto. Apesar da pequena polêmica que eu já disse assim que... Ah, porque ela fala de homossexualidade e faz apologia ao uso ao álcool. Então, ela é politicamente errada. Foda-se essa história. Tá boa. Gente, vocês... Sério, vocês estão querendo fazer apologia ao álcool? Ou, tipo, tá... Cara, ela só pegou a menina numa balada e, tipo, e daí? Ela fala do batom dela e tudo mais. Eu acho essa música divertidinha. A minha birra é com a Katy Perry em si, não é nem com a música. Eu acho a música legalzinha, gostosinha de dançar, mas... Pois é, fala de uma garota heterossexual que acaba experimentando o beijo de outra garota. Olha aí. Legal, maneiro. Eu acho que o problema maior é as pessoas se chocam mais com ela ter beijado uma menina que com ela ter beijado uma menina estando namorando. Pois é. Tipo, porque foda-se o namorado dela, né? Isso tá ok. Isso tá bonito. Vai deixar pra lá, né? Prioridade das pessoas. E o videoclipe é legal. Tem um monte de gato também no videoclipe. Olha que maneiro, vai. E tem a queixa no final também do videoclipe. Porra, é maneiro. Eu acho legal. Bom, mas então, I Kiss a Girl da Katy Perry. Escutem aí. Just wanna try you on. I'm curious. próxima música, Bom Bom Pau, do Black Eyed Peas. Não é minha música favorita deles, mas pra mim o Black Eyed Peas é especialista em summer hits. Todo verão eles têm alguma música pra galera dançar. Tinham, né? Hoje em dia. Por onde anda o Black Eyed Peas? Hoje em dia, né? Que pena. Mas assim, era bem tradicional, assim, uma música dos caras pra animar as rádios na época do verão. Essa não é uma das minhas favoritas, mas essa também, a batida dela é muito legal, a batida dela é bem forte, ela é bem, uma música bem gostosa de dançar. E os caras faziam, sabiam fazer músicas muito divertidas. Tinha umas músicas bonitinhas, mas a maior parte delas era realmente pra pessoal dançar, pro pessoal se divertir, e eles eram muito bons nisso. Eu não sei, assim, eu falo eram, porque eu não sei nem pra onde que eles estão indo agora. Mas assim, era uma das trilhas sonoras boas de dançar, que a galera se divertia mais, com certeza. Black Eyed Peas, ai, saudades. Saudades. Assim, pra não dizer que eles não fizeram nada, eu vi que, assim, eles fizeram uma regravação recentemente de Where's the Love, que ficou muito bonita. Mas parece que foi um projeto beneficente e tudo mais, então, assim, não dá pra falar, os caras voltaram, ah, eles estão gravando, não sei. Mas, assim, os clipes deles são muito engraçados, os clipes deles são muito bons, as letras são divertidinhas. Eu gostava de verdade dos caras. Que pena que a gente não escuta mais tanto deles, mas tudo bem, vida que segue. Então, com vocês, Bum Bum Pau, de 2009, do Black Eyed Peas, escutem aí. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Yep, yep, yep, yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual. I got that boom, boom, boom. How to beat back. I like that boom, boom, pow. Them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. I'm on that niche now. I'm sold 3,008. You sold 2,000 and late. I got that boom, boom, boom. That future boom, boom, boom. Let me get it now. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. I'm on that supersonic boom. Y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go ay-ay. Y'all stuck on super ay-ay. That lo-fi stupid ay-bit. I'm on that HD flat. This beat go boom, boom, bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your A próxima música, um Summer Hit de 2010, que eu digo assim, eita, música de balada, cara, que tocava toda hora nesse ano. Já não aguentava mais essa música, é sério. Toda hora tocava isso, em qualquer canto, em qualquer lugar. E assim, ela é bem multicultural, tá em vários países, a contribuição dela, né? Ela foi feita, né, por contribuição de várias pessoas de vários países. A música chama Stereo Love, do Eduard Maia. O Eduard Maia, que ele é um músico romeno. Olha que legal. Aí essa música, ela acabou sendo composta junto também com um outro músico romeno moldávio, o Vika Digulina. O refrão foi composto por um cara do Azerbaijão, o Eldar Manzrov, e o videoclipe foi filmado na Grécia. Pra ter uma ideia, olha só quanta coisa. Gente, a música eletrônica é uma das coisas mais democráticas do mundo. É lindo, cara. Pois você é, vê, né? Gente do mundo inteiro fazendo coisa foda. Eu acho isso muito legal, de verdade. Eu não sabia que era essa ONU inteira nessa música. Pois é, e ficou em top no Brasil, na França, na Holanda, Turquia, Finlândia, Noruega, Suécia, Irlanda, etc. Nos Estados Unidos também, porra. É incrível como essa música, ela é viciante. Ela toca, ela não sai do seu ouvido, cara. Incrível isso. Ou seja, agora eu tô imaginando você numa balada, por alguma razão. É uma visão horrível, não pense nisso. Na época que essa música saiu, você era baladeiro, né? 2010, é. 2010 eu ainda tava nessa febre de balada. Mas não, isso não vem... Isso não importa agora, isso não vem o caso, né? Deixa pra lá. Dores nas costas, dores nas juntas não ajudam mais agora, então deixa pra lá. Mas era uma música legal pra caramba, tocava em qualquer canto, qualquer lugar, qualquer ponto. Você escutava as músicas pra escutar no ônibus, né? Tipo, aqueles ônibus que tinha radinho. Antes das pessoas descobrirem que dava pra ouvir música sem fone e acabar com qualquer tranquilidade que a gente tivesse, né? A galera escutava bastante. Summer Hit, acho que tem que ter esse critério. Tem que tocar em balada, qualquer canto. Tem jeito pra virar Summer Hit. Balada, festa, praia, qualquer algum canto. Lugar desse não tocar não serve, né? Pois é. Então, Stereo Love do Eduard Maia, Summer Hit de 2010. Escutem aí. I'm not afraid to die. próxima é uma que, assim, é muito divertida também. O próprio nome da banda diz um pouco dessa vibe. Party Rock Anthem, do LMFAO. Assim, os caras são muito doidões. As roupas deles são muito doidonas. O cabelo deles é muito doidão. O clipe dessa música é muito doidão. Tudo que eles fazem é muito esquisito, mas é muito divertido. E a coreografia dessa música, eu fico puta da cara, porque até hoje eu não consigo aprender. É difícil. Essa é difícil. Eu quero muito aprender. Assim, é uma daquelas metas que a gente nunca vai conquistar, mas a gente tem que colocar na vida pra tornar as coisas interessantes, né? Eu queria muito aprender a coreografia dessa música em algum momento da minha vida, sabe? Aqueles passinhos, tipo aquelas jogadinhas de pé. Eu queria muito saber fazer aquilo. Vai ser muito legal. Mas foi uma das músicas também que tocou a exaustão em 2011. Essa é uma que eu escuto muito em academia. Assim, é uma coisa que eu percebi. Boa parte dos summer hits eventualmente se tornam temas de academia. É legal. Tipo, acho que as pessoas estão lá se acabando nos aparelhos pra lembrar, olha, no próximo verão, quando sair o próximo summer hit, eu vou estar gostosa. Deve ser essa a motivação que essas músicas dão. E assim, eu não tenho muito o que falar, só que é extremamente divertido. O clipe dessa música é muito sem noção. A coreografia dela é muito sem noção. E eu, às vezes, fico esperando as pessoas começarem a dançar na rua, sabe? Tipo, everyday I'm shuffling. Alguém puxa uma dessa, todo mundo começa a dançar na rua. Ia ser bem louco. É, realmente, é verdade. Bom, então, com vocês, Party Rock Anthem de 2011, do LMFAO. Escutem aí. In the house tonight, everybody just have a cool time, yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo! Everybody just have a cool time. Clap. Party rock is in the house tonight. Oh! Everybody just have a cool time. I can finish. And hey, we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. Girl, she on my jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond, no. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, baby. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, hook up, don't mess around. We just want to see you shake it out. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Woo! Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Party rock is in the house tonight. shuffling. Pra fechar essa playlist, vamos tocar a música mais viciante do ano de 2012. Teve mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube esse clipe aí, caramba. O YouTube teve que mudar o sistema de contador dele porque chegou no limite máximo. E essa música tocava em tudo que é canto e todo mundo fazia dancinha também, né? Caramba, viu? E o pessoal tá cansado de escutar essa música também. Mas vocês vão escutar. É a Gangnam Style do Psy, esse cantor coreano. Olha, essa música chegou até no Glee e a versão do Glee ficou nojenta. Caramba, viu? Só pra dizer, a versão do Glee ficou escrota. Peço desculpas pra quem gosta, mas por favor. É muito ruim. A versão do Glee é muito bosta. Desculpa falar. Mas a original, eu não sei. Eu, até hoje eu não consigo entender como que a música original explodiu tanto. Porque assim, o que ela tem, que é uma batida legal, o clipe engraçado, um monte de outras músicas, inclusive várias que a gente falou aqui também tem. Só que não chegou a esse boom que Gangnam Style chegou. O que que fez com que fizesse tanto sucesso? Eu nunca vou entender isso. Eu também não sei. Primeiro tem a melodia, assim, legal. O ritmo de dança, ok. Mas a letra. A letra ninguém vai entender. É coreano. Só pessoa da Coreia. Então, sei lá, talvez seja a mistura do clipe mesmo e a melodia que é viciante, né? Porque se for depender da letra, acho que não, né? Mas... E a coreografia que é muito, muito divertida, muito fácil de fazer. É engraçado, né? Então, essa coreografia é interessante. O pessoal acabou copiando, sim, dançando. Psy ganhou uma projeção mundial, esse cara. E ele não era um grande cantor lá na Coreia do Sul, né? No fim, só com essa música ele ganhou essa projeção toda. Exatamente. Mas enfim, vamos terminar essa playlist. A gente tocou um monte de Summer Hit. Deve ter mais Summer Hit agora nos anos mais recentes. Eu não sei quais são. Esse ano de 2016 eu não sei qual vai ser o Summer Hit agora. Tem um monte aí candidato fortíssimo pra ser. Gente, eu acho que assim, eu penso em Summer Hit, eu só consigo pensar em música brasileira, eu só consigo pensar em funk. Isso é bem preocupante. Não, não pense nisso. Esqueça isso. Esqueça isso. Então, pessoal, mandem as suas sugestões de playlists, mandem as suas sugestões de música. Muito obrigado por escutarem, continuem comentando e é isso. Beijos, até mais. Então, Gangnam Style do Psy. Valeu, falou e escutem aí. Fui. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일.